Aí, Hungria. Virou a esquina. Aumenta o som. Já é? Hungria Hip Hop. Unidade Bass. Sustenta os grave, boy. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma. Bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Saiu na rua na manhã, eu nunca te vi. E você do mesmo jeito quer falar de mim. Tá de olho nas novinhas, quer colar comigo. Eu dou risada nessas horas, quer ser meu amigo. Tô na balada, só da nós. Se tem passaporte, Coca-Cola, Red Bull, Playtime, Smirnoff. É domingão, vou dar um trato na minha carreta. No vai e vem tu alucina e faz cara feia. Fica queimando minha fama, prego invejoso. Faz popcat lá da quebra, quer furar meu olho. Aê moleque, vem cá, chega junto, é segredo. Vira lata de vadia, lá te corre de medo. Fala até do meu cabelo, quer me namorar. Faz download da minha foto, tenta me imitar. Te proibir, te coagir, não é minha praia. Fritou pneu, queimou o chão, levantou fumaça. É na balada que a gente tira a diferença. Marca o time, pede tempo, o clock dá a sequência. Fala mal, te agradeço, meu ibope cresce. Na vida o sol brilha só pra quem merece. Eu vou passar na tua rua, destruir seu barraco. Tipo o nome do meu grave é Arranca Telhado. Olá parceiro, sua namorada dando moral. Bate palma, tô chegando, se levanta, paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Ei, ei, ei. Escuta vacilão, a tua irmã me admira. Mexe, vai até o chão. Ei, ei, ei. Tipo, quer me copiar? Então imita, vai, copia até meu jeito de falar. Fala mal do som que não tem bass, então escuta. Essa aqui é pra você se endivida pra mostrar ser o que não é. As patricinhas sai de perto, lá vem o mané. Acho bom, vou estrear meu vídeo no YouTube. Te colocar como líder lá do meu fã clube. Na falsidade tá no poço, quer ser o estrela. Você com as ramper e eu caspei caceta. Vai se fuder, paga pau, quer mascar uma sola? Você só joga no meu time porque traz a bola. Aê maguinho, dá ideia como é que é. Só a gente tem as manhas de pegar mulher. Chego na muvuca, quer rolar meu som? Pra chamar as raparigas, sabe que é bom. Se quer colar é só chegar, nem te dou moral. Bate palma, tô chegando, se levanta, paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma. Bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Fala mal. Paga pau. É normal. Quem não viu? Fica viçando igual cadela no cio. Na vida todos têm um objetivo. O seu é só falar de mim e divulgar meu brilho. Olha a cena que é replay, já conheço o filme. Se eu tô de carro ele se abre igual madame vitrine. Fica olhando, comentando e pagando pau. Querendo chamar atenção, cachorro de quintal. Eu só colo pelo certo, sempre em sã consciência. No seu ranking de ibope eu tô na audiência. Vira fã, apresenta prima, mãe e irmã. Vira fã, investimento louco da Louis Vuitton. Até as minas que eu pego você quer pegar. Mas só que o nível é bem mais alto e tu não chega lá. O meu som grita no evento, é a atração da vez. Abro a mala, enterro carros, grave treme, vez, vez. Eu colo com a elite, não te dou moral. Você nem me conhece, ainda fala mal. Óculos no rosto, camisa regata. Dinheiro no bolso, bebida importada. Desloca o pescoço pra me ver passar. Qual vai ser, boy? Tu quer meu celular? Tem que dar mais atenção pra tua namorada, que pede auxílio lá em casa toda madrugada. Mais tarde eu vou tá na rua, pôr meu carro na roda. Quero ver tua boca abrir pra falar que eu sou foda. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, tô chegando. Paga pau. Bate palma, bate palma. Bate palma, se levanta. Paga pau. Ah, cada uma, viu, brother? Mas é desse jeito, só me dá moral. Os cara preta toca, só não pode pagar pau. Ah. We'll be right back.